3-0, correto? Cuidando do seu controle, após a colagem, você trouxe a 2500, tá? Você pode estar pronto para o acionamento, tá? Arara 07, alinha e mantém a cabeceira dos olhos. Meta 10, autorizado o cruzamento da 1028. Segue Delta Alfa até o ponto de esperta 28. Chané 6311, decolada 113, chame o controle em 119, décima 8. 098, 6311. Tá 82, só autorizar até no hotel, quando lá, torre 1 no 8, décima 9, 5 para cruzamento, ajuste no 0 no 6, bom voo. Canada 07, mantenha a cabeceira dos oito. Canada 07, tem condições de manter proa após a decolagem até 6000? Cometa 82, mantenha o hotel. Arara 07, autorizado decolagem, pista 28, mantendo pro até 6000 pés. Vento 230, graus 07, nós. Foi Juliette Romeu, autorizado ingresso, reporte alinhado e ponto cabeceira no 7. Cometa 82, autorizado o cruzamento da 1028, segue Delta Alfa até quando esperta 28. Arara 07, decolada 17, chama o controle em 119, décima 8. 198, Arara 07, bom dia. Olima Serra Papá, 1500 pés, visual aeródromo, possibilidade de interceptar a longa final da 197. Lima Serra Papá, mantenha a proa da vertical da Enrimar, aguardando instruções, um ajuste no 0 no 6. Ah, confirmando, Lima Serra Papá está mantendo a proa 200. Gente, Lima Serra Papá, continue a aproximação. Ah, confirmo, para pista 97? Afirmo, pista 97. Lima Serra Papá. Alfa Juliette Romeu, condições de decolagem imediata? autorizado, área em área, decolar pistão 17, vento 240 graus, 079, Alfa Juliette Romeu. Você é papai, informa o tráfego decolando da 17, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Lima, Serra, papá. Papapá, Eco, Papa Serra, bom dia, prossiga. Final da 17, aguardando a autorização de pouso. Lima, Serra, Papá. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, decolado 18, chama o controle em 119, decimal 8. Alfa Juliette Romeu. Santo autorizado, lençóis, no nível 180, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto, cancele e prossegue visual, planeante. Aciona 5426 e o controle 119, decimal 8. Zero. E mamãe, tem a ponte perto dos 8, o cometa 10. O Lima, Serra, Papá, ingressando final 17, rebaixado, checado. Papatango Lima, Serra Papá, avistado, livre pouso, pista 17, vento 230 graus, 07 nós. Confirme o pátio? Pátio 4 ou 5? Enter, pátio 5. Lima, Serra Papá. Para ataque de decolagem, torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste no 0 no meio, meu Papa Serra, bom voo. Oi, bom dia, Papatango Oscar Vitor, entre bom. Papatango Oscar Vitor Uniforme. Continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Sente, agora a autorização de pouso, Oscar Vitor Uniforme. Azul 4451, cadena de inscrição, chama para o ataque. Patango Oscar, Vitor e Uniforme, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Trem baixo travado, livre pouso, 28, Oscar Vitor em volta. Lima, Serra Papá, Solos 21, autorizado backtrack, libere na Papá. Salvador, CNN 140 com a Lima, autorização Maceió. É 6140, informação Lima, confere, autorizado Maceió, no nível 250, via Peruísque 58. Decola da pista 28, com primeira curva à direita, na subida Aron, Aracaju. Aron, direto Aracaju, onde intercepta a pista 58 até horário. E vou direto, Marcelo. Aciona 5544 e o controle 119, decimal 8. Apenas confirmando a cotação com controle, após a decolagem, mantém pro outra 2000. 1500, corrigindo. BR-3 130, número 2, setor, vai aguardar, puxa. V140 autorizado, Maceió, nível 250, decolador 28 para a direita, Arão, Aracaju, 258, Orago, Maceió. Transponder 5544, controle 198, mantém a proa até 1500. Proa 1500, mantém proa 1140, correto? Chama pronto para o estacionamento, tá? E puxa. 2500, chamará. Solo azul 44, ficou pronto para ataque, que é o B994, até na Ribeirão, são 4h40, meu Deus. Azul 4451, livre táxi, parte principal, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28 na Golf, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. No 0 no meio, então vai Pátio, Juliette, Alfa, Golf, quando pronto, 8895, azul 44. Salve, bom dia, papai, da Oscar Vitor Sone, bom dia, ingresso na Alfa, quilo, pátio 3 e aguardo para ingresso pátio principal para seguir o táxi até a IBTA. Alfa, quilo, pátio 3 e aguardo o pátio principal até a IBTA. Tem que de solo já está pronto. Para iniciar o push, aeronave azul, já está fazendo táxi, só sai da guarda. Desculpa, não entendemos, aguarda o azul para trás. A negativa azul acaba de passar a sua retaguarda, já está autorizada. Ah, sim, é autorizada, né? Confirme? Ininteligível a mensagem, a restrição é manter na proa até 2.500 pés com 682. Paulo Salvador, bom dia. É o Gol 1621, no centro da informação Lima, autorização São Paulo. Gol 1621, informação Lima, confere, bom dia. Para São Paulo, prepara a subida da El, Leda, Motiva e aguarda a cópia. 4, solo de 25, libere à esquerda, mantém antes da Índia e chame o solo em 1219. Libera esquerda, mantém antes da Índia, chama solo 219, 094. Passar à frente, vai ser autorizado para seguir o táxi. Bom dia, eu vou ao 621, então, da El Leda, Motiva. Afirmativo, já está pronto, qual é o número 21? Afirmo, querida. Autorizado, São Paulo, Congonhas, no nível 360, depois do 10, Brite, depois do 16. Decola na pista 28, com primeira curva à esquerda, na subida da El Leda, Motiva. Aciona 5540 e o controle 119.8. Autorizado para São Paulo, nível 360, decola da 28 com primeira curva à esquerda. Dael Leda Motiva, no Pesolu 10, Bridge, no Pesolu 16. Aciona 5540 e o controle 198. O gol no 621 na posição 6. No 621, correto, chama pronto para o estacionamento. Chama lá. Olá, bom dia, gol. Boa tarde, 1094. 1094, bom dia. Ingresso na Inca pro gate 01. Gate para 01, 1094. O número 30, livre de táxi, faixa principal, Juliette Alfa. Ponto de espera da 28, torre 118, decimal 95, ajuste no 016. Bom voo. Meta 82, alinha e mantém cabeceira 28, observando a rolagem do Tucano. Delta 10, decolado às 18, chama o controle em 119, decima 8, bom voo. 110, chama o controle, 119, decima 8. Afirmativo, Oscar Vitor Uniforme, parte principal, Lima, Mike, na Quebec, torre 118, décima 95 para cruzamento. Ou na 648, informação Lima. Salvador, bom dia, azul 44, né? Cometa 82, autorizado, decola a pista 28, vento 240 graus, 069. Cometa 82, copiou? 82, autorizado, decolagem. Aracaju. Aciona 5550 e o controle 119, decimal 8. 370, Perisque 58, decola 28, direita, Aroncaju, 5550, 198, gol 1648. Gol 1648, protegimento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Parei. 382, tá autorizado a decolagem. Faça um cheque rádio por gentileza, clareza 1. Cometa 82, faça um cheque rádio por gentileza, clareza 1. Torre Salvador, Cometa 82, informe como recebe. Clareza 5, autorizada a decolagem, considere. Decolada presente, 82. Azul 4451, no ciente da restrição? Ciente, a curva de esquerda após 2015. Firmo, mantenha o ponto de espera da 28, azul 4451. Mantenha o ponto de espera do 28, 4451. Cometa 82, decolado aos 31, chama o controle em 119, decima 8. Controle 119, decima 8. Oscar Vitor e uniforme autorizado, SEC Quebec, cruzamento da ONU 735, livre Anapa Barra, está sendo a frequência livre. Oscar Vitor e uniforme, copiou? Azul 4451, no Alien, mantém cabeceira 28. Sim, mantém 28, azul 4451. A tarde está sendo a frequência livre, não acho que eu vi ter uniforme. Papa Serra, livre se nós táxi. Torre Salvador, bom dia, 1630, ponte espera, como número 2. Voo na metro zero, bom dia, mantenha o ponto de espera 28. Sul 4451, autorizado decolar, pista 28, vento 230 graus, 07 nós. Livre de colégio, 4451. Gol 1630, ciente da restrição? Acima, mantenha a planta 2500 após curva direita, 630. Ciente, observe a rolagem do Embraer da Azul, após ali, mantém cabeceira 28. Após o Azul ali, mantém, gol 630. Azul 4451, decolada 35, chama agora o controle em 119.8. 19.8, obrigado, bom dia. Quatro a bordo, é Papa Serra, chame na ótica justa na 05. Gol 1630, autorizado, decolar pista 28, vento 250, canal 04, nós. Livre de decolar, 1630. 190, decolado aos 38, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, 130, obrigado. Eco Papa Sierra, autorizado, ingresso, reponte alinhado, pronto, cabeceira 17. Program, this is go 1621, stand 6. Go ahead, power to push it. Let's start up. Go 1621, clear to push and start up. Call red for taxi. Just confirm in coordination with the approach control. After takeoff, you maintain heading to 2,500 feet. After takeoff, maintain heading until 2,000. System control, go 161. 2,500 feet. 2,500, roger. Correct, correct, correct. You go, when red, correct. Papa Serra, autorizado, decolar pistão 17, vento 230 graus, 06. Para o pushback, acionamento, boa, 6648, posição 4. O 1648, poder acostumar de solo, chama pronto para ataque, informa que, devido à coordenação controle, após a colagem, manter pronto até 2500 pés. Manter pronto até 2500, boa, 6648. Papa Papa Eco, Papa Serra, decolada às 4-1, chama o controle em 119, decimal 8. 19-8, Serra. Confirm spawns on board, please. 190. Roger, go 1621. Approved taxi via Juliet Alpha from holding point. Call our frequency 1-8-9-5-10-8-1-0-1-5. Okay, Juliet Alpha, your hold point, frequency power 1-8-9-5. 0161. ground ocean 6140 for pushback start. 6140, stand by for pushback. Number 2 on sector 140. Taxi 1648, 127, 29, Aracaju. 127, Aracaju, confirma o POB. Pressão alternativa. 127. Autonomia, corrigindo. 29, Aracaju, Aracaju. Sim, taxi é via parte 1, no Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1, no 95, altímetro 1015, bom voo. Teve táxi, pode esperar. 22, 18, 95, obrigado. Leono 6140 after Boeing 737 passes before correct passes behind the view in coordination to ground staff report red for taxi. Roger, just confirming the 737 that are already leaving the apron. Oh, leaving the apron. Roger, starting pushback and start up ocean. 140. Patrulha 03, prossiga. Está na rotatória, visual com campo, para Pouso Graé. Patrulha 03. Mas como não tinha ninguém, né? Autorizado final da 17, ajuste no 015. Final da 17, patrulha 03. Salvador Tower, good morning, go 1621, hold short, runway 28. Go 1621, line up and wait, runway 28. Line up and maintain runway 28, go 1621. maintaining runway 28, go 161. Roger, go 161, maintain runway 28, inform traffic, landing on Freshwood 17. Roger, go 161. Patrulha 03 avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 220 graus, 0 menos. Ok, autorizado direto 4 graus. Field is receiving. 7, patrulha 03. Ok, na final da 17, patrulha 05. Juliet Alpha, on holding point, call tower frequency 185, 10815, 10815, good firm. Roger, 10815, Juliet, and Alpha to holding point, runway 28, 18950, 26140. Clear to take off runway 28, wind 200 degrees, 06 knots. Clear to take off 1-6-1. Link Zulu Golf, Solos 51, autorizado livrar pela Oscar, estação na frequência livre, patrulha 03. Torre Borgo, 648, pode ser a próxima. Moura 648, bom dia, mantém quanto espera. Certo. Torre, bom dia, TAM 3198, 2 milhas do Sierra Vista 364. TAM 3198, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5. Guardando com 1015, TAM 3198. Próximo 094, está com informação Lima? Informação em curso é a Mike, pronto, Departure 119.8. Face ahead until 2500, after them 119.8. Have a nice weekend, thank you. 0 Aeroviews 119, prossegue de acordo com a rota prevista no plano de visitação de 5571, controle 119. Poderia confirmar a saída, por gentileza? Saída MOM, transição Froti. Saída Aron, confirme Alfa Romeo Oscar November. Saída Momo, transição Frutti. Mike Oscar, transição Foxtrot Romeo Oscar Tango Inter. Autorizado 370 Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 398, confirme transponder. Decola da pista 28, corrigindo em a decolagem após a curva à direita. Roda 28, curva direita na saída Momo Froti. O transponder, poderia confirmar? 5571 e o controle em 119.95. Correção 119.98. Confirma o transponder, fechado? 5571. 5571, transponder, controle 098, 1094. 1094, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Parabéns. 094 ainda não escuta? Ainda não escuta. Após a decolagem, o senhor manterá a proa até 2.500, pai. Após a decolagem, mantém até 2.500. Gol 648, a Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 28, gol 648. Tá 3198, sala 54, libera a esquerda, mantém a tirar, fechamos só ali 121 decimal 9. Libra na Delta, chama 219, tá 3198. Paulo, bom dia, tá 3198, lembrou, tá que foi Delta. 3198, táxi via Alfa Juliette até o Gate 03. Alfa Juliette com 3198. Não é 48, gente, da restrição? É, 2500, né, Matia Pro? Afirmo, autorizado decolar, pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, gol 948. China 6140, maintain holding point runway 28. Maintaining 6140. Número 648, decolado 56, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle em 119.8. 198, obrigado. Oceania 6140, line up and wait, runway 28. Clear, so line up and wait, 6140. Oceania 6140, are you aware of the restriction? 6140, we were told to maintain 2000, maintaining the runway strength for until 2500. Affirm. Confirma gol. Negativo. Testa 3191. Sim, testa 3191. E como assim, curso é a mais? Proscópio. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da 2-2 com primeira curva esquerda na saída da Euleda Mótiva. Mike, eu acho que é Tango Vitoral. Aerovia fez 1-0, pois prossegue de acordo com outra previsão do voo de voo. Responda 5574, controle em 199, decimal 8. Aprovar 340 para o Galeão, da cola da 2-2, primeira curva, à esquerda. A saída é a da Euleda Motiva, após. Aerovia fez 1-0. Transponda 5574, controle 198, 3191. 3191 no cotejamento correto, no gate 05, reporta pronto para o pushback acionamento. Lieutenant 6140 airborne at 590 contact departure 119.8. 19.8 Ocean 6140. Solo gol 1094, puxa estacionamento no 1. 1094, encolhendo a nossa equipe de solo, reporta para o táxi. Devo encolher a ação, reportar a táxi, estou no 094. para o táxi do 1094, 179 a bordo, 3 horas e 20, Altena Maceió. É, 179 a bordo, Maceió, 320, táxi via parte 1, Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 1, 9195, altímetro 1015, um bom voo. Autorizado via parte 1, Juliette, Alfa, ponto de espera, 295. 3191, autorizado um pushback, a porta pronta para o táxi? Afirmativo, confirmando, pista 28. Afirmativo, pista 28. Pushback só para o táxi, tá? 3191. Próxima ponte, parada 28. Gol 1094, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 0 menos. Alinha e decola, pista 28, boa noite, 94. No 094, ciente da restrição? Afirmativa, manter a prova até 2500, tá? Livre decolagem. Livre decolagem, não está nas partes. Salvador 18-4207. Salvador 19-8. 19-8. Acolhe Salvador Bomba 861. Siga. Contato com o Recife, está vibrando agora 270, autorizado até 170 para o Edael. Gente, você vai fazer uma órbita em Dael, desça para o nível autorizado pelo Centro Recife. Para o 170, uma órbita. Espaçamento, e o senhor chegou alto na terminal, o centro não era para ter transferido o senhor para nós, por isso nós mandamos o senhor de volta para o centro. Muito obrigado, bom dia. 7. Cinco meia um, por gentileza, tente contato em 19-8. 19-8.